Yo No Se, ainda Will to Power, Fading Away, Company B, Fascinated, MC Hammer, Prayer, Blur, Girls and Boys, produção dos Pet Shop Boys, inclusive, tá? Começamos o segundo bloco do programa de hoje com Kathy Club, You Make Me Feel Brand New. Bacana, né? Bom, a edição do Flash House de hoje fica por aqui, tá? Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. E você pode conferir também, caso você tenha pego só um pedacinho do programa aí no sabadão, né? Você pode conferir no podcast.riosulradio.com. Você vai ser redirecionado, né? Você é direcionado para a página do podcast da Rio Sul Rádio, onde você pode conferir lá a edição do programa de hoje e os anteriores, tá? Além de outros programas da Rio Sul Rádio. E se você curtiu o programa, espalha aí nas redes sociais. E caso não conheça a página do programa, é só digitar flashhouse.riosulradio.com. Vai direto para a página do Facebook do programa, ok? Um grande abraço, até semana que vem. Fui! O passado de presente para você, Flash House. Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. Que bicho te mordeu aí na lua? Eu vou pro mundo da lua. E é feito um hotel. E também os mais improváveis. Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. 19h14. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar. Nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Online Radio Box e no MyTuner. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. Boa noite! You're the universe, so that's me. si tous les jours. Laissez-moi viser là-haut, là où il n'y a pas de voile, là où l'on voit, l'on ressent.